Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Não perca tempo e matricule-se agora em culturainglesa.net. Cultura Inglesa, um mundo pela frente. Em Resende, 3321-2270. Em Barra Mansa, 3401-0292. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você, na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi, direto do Rio Sul Estúdio, no Rio de Janeiro, em Resende. Pra todo o Brasil, pra todo o planeta, pra todo o universo, basta ter internet lá, né? Aí você sintoniza aí, riosulradio.com, todo sábado às 18 horas. Aí eu tô aí, sacudindo um pouquinho o esqueleto, né? Preparando a galera pra balada, porque é sabadão, e aí já sabe, né? Tem que pré-aquecer, dar aquele alongamento e aproveitar, né, meu amigo? A não ser que você esteja conferindo aí num podcast, que também é outra curtição bacana, hein? Então é o seguinte, a edição de hoje vai começar com Jackson's 5, ABC. É só aumentar o volume e curtir, ok? Garage House. Yeah.

kicking. Where's the girl that's thing I'm licking? I came to the club just to cool out, but this girl is getting buck wild. I don't really wanna dance, but she's grabbing me by my pants. Shake your butt cause you gotta get loose, but I came to coach you with the crew. Mensagens de DJ Marcante. Even thumping harder. jeans for the butt. So come on down and pass the word on your way down south in the town you heard. Shut up the jam, or just get up and let the rhythm go. Throw down vocals, not too strong, and let the party sing a song. Hey yo, here we go, take a free ride up to the floor. Maybe if you want some more, represent the local store. Hey yo, here we go, Jambolana yo. Thank you. what you think is worth, 'cause I'm adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the problem where they are. I leave a few shells in my gun and stop me staring. Information Society, come with me, Technotronic, hey yo, here we go, plus Staples, we've got to be, Clubhouse, Factory, Carl Farini, Take Your Time, tudo, muito bom, Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, AB Logic, Get Up, Two Unlimited, Twilight Zone, Hathaway, Rock My Heart, Two Under the Same Sun, encerrou a edição do Flash House de hoje, que fica por aqui, né? Obviamente. Semana que vem, se Deus quiser, a gente tá de volta aí, tocando essas pelinhas gostosinhas, mixadinhas pelo DJ que vos fala tagarela, tá? Só tô enrolando aqui pra acabar a música, porque é muito gostoso fazer essa finalização do programa, né? Então é o seguinte, aproveitando o gancho, você pode curtir a página da Rio Sul Rádio aí, do Flash House, digitando flashhouse.riosulradio.com e divulgando pros seus amigos, ok? Um abraço, fui! O passado de presente pra você, Flash House. Todos os sábados, às 22 horas. Uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Todos os sábados, às 22 horas. Na Rio Sul Rádio. 19 horas e 13 minutos. Tem um real no seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaoticaresende.com. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio, através do nosso site e de diversas outras plataformas. Disponível também no Online Radio Box e no MyTuner. Lembrando que você pode conferir os programas do fim de semana da rádio no podcast.riosulradio.com. Boa noite! Hypnotized, hallucinating, I was lost trying to find my way. In the untouched sands, under all the stars, we were holding hands, then we went too far. watching, flowing like adrenaline.